só. Os cordão chama atenção, cheguei no sapatinho. Toca aí, irmãozinho. Já que eu toco sozinho, deu mole, perdeu a vez. O mundo é mesmo dos espertos, a malandragem sobrevive. Passa pra trás os pregos, comédia, tudo marcaram, toca e se pá. Desloditado, né, foi namorar, perdeu o lugar. Malandra, é diferente de pilantra. Sempre quem é esperto acaba levando essa fama. Blá, blá, blá, de quem quer me derrubar. Sei lá, por que será que atraiu a inveja dos outros? Sonhou com minha fama, os meus cordão de ouro, dinheiro, grana, dinheiro atrai fama, mulheres na cama. Falou de aposta, é minha língua, tchau otário. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, desleixado, mó prego. O mundo é mesmo, o mundo é dos espertos. Dos espertos mesmo, dá mole, neguinho passa pra trás. Sem chance pra Zé, sem chance pra vocês aí, ó. O mole, vai pra trás. Aí gatinha, faz favor, embrulha aí que é pra presente. Você vai pagar a vista no cartão ou no cheque? A vista é claro, não me amarra em fazer dívida, o troco é seu. Obrigada, tenha um bom dia. Se eu gosto pouco mesmo, eu não ligo para o preço. O problema de alguns é minha solução. Dinheiro, grana, muita grana. O mundo é daqueles que conhece a fama. Um brinde à vida, uísque, pouco gelo, tintim, tintim, mais tintim. A vida é assim, muita saúde, dinheiro no bolso. Estou sempre trocando colador de carro novo. Os vizinhos crescem o sonho. A inveja mata, sonho com meu dinheiro. Minhas roupas, minha casa, os vagabundos. Se morde ao ver a loira no banco do passageiro. O mundo é mesmo dos que possui dinheiro. O mundo é dos meu pai rico, tem posse, né, malandro? Rapaz, eu dou Mercedes. Os gatinhos, a fazendinha. As loirinhas pra eu curtir, mano. Dos malucos, maluquinhos chegou. Tenho que sair fora. Pô, fica aí. Já tá na minha hora. Os mano gostar de treta, não. Eu já não gosto. Os caras são de boa. Depois eu volto. Tenho amor à minha vida. Desses baratos eu tô correndo. Obrigado, braço. Não. Tá bom, tá cheio, vai vendo. Se eu pegar por trás é mais fácil de trombar. Nem me viu, nem sentiu. E nem pediu o estia. Tô famoso na quebrada. Apelidado Jeremia. E as mulher nem me viu. Quando roda a baiana, bandão tá se rasgando. Vai cair na Havaiana. Tem que respeitar, tem que pagar um pau. Bermudinha tá ciclone morrendo lá no varal. Me lembrei das antigas quando eu era pequeno. Molequinho esquisito, bucho quebrado, catilento. Já ripei a minha avó, um relógio, uma aliança. Bati no filho do vizinho, tomava doce de criança. Molequinho, chega aí, se tu quer sinceridade. O mundo é mesmo, o mundo é mesmo dos covardes. Aí, meu irmão, seguinte, tá ligado? Tem que ser covarde mesmo. Melhor ser covarde vivo, meu irmão. Porque é um doidão morto, tá ligado, meu irmão? Aí tem que ripar mesmo, tem que dar balão. Chega pra cá, Joe, vou te dar um papo reto. Quer mulher, quer dinheiro, quer ser esperto. O que cê quer falar pra mim, vou te dar tudo. Vê se colar comigo, doidão, sou seu futuro. Só quero o seu bem, quero te ver de boa. Pede uma serva aí, qual que cê quer? Escolha, Boêmia, Antártica, Skol ou Nova Skin. Vai, faz favor, acende um cigarro pra mim. Aquela mina ali, ó, tá de olho na gente. É só chegar, eu sei muito bem o que ela sente. Tá toda oriçada, ardendo no fogo. É sinônimo de sexo, vai amarelar, doido. E aquele cara ali, mano, tá te encarando. Levanta, toma aqui, põe na cara dele o cano. Não se intimida, não chegar por trás e dá logo a coronhada. Se resmungar, senta o dedo, resolve a parada. Antes vá no banheiro, estica uma carreira e cheira. Só pra dar coragem, aí te falando a verdade. Cê tá ligado, o mundo é mesmo meu. Eu sou o diabo. É do maligno, já te dei tudo, maligno. Minhas perfeitas, já te deu dinheiro, já te deu pra fazer. Agora vim te cobrar, eu sou o diabo. Eu quero só a alma, eu quero só sangue. Eu quero só viver. Eu sou o diabo.